Nos tiraram das senzalas, nos jogaram nas favelas, periferias quebradas. Nos livraram das correntes, mas aí, aprisionaram nossas mentes. Hoje, não somos mais perseguidos por capitões do mato, nem castigados no tronco com chibatadas. Somos perseguidos pela polícia e morremos nas ruas, nos campos, nos presídios, de fome, frio, a bala. Então veja como está. O meu povo sofre demais, escravizado desde os ancestrais. Há tempo sentem muitas dores, capturados, seu físico explorado, mas o espírito guerreiro. Viva teu povo, a grande Oxum. Não vai morrer uma geração. Sofrimentos lá no tronco. Não vai morrer uma geração de negros. Havia choro, sofrimentos lá no tronco. Malandro, maloca, mapa. Conheço, segura as pontas, moleque, malandragem. Aqui é preto, negro, zumbi, mal como Ex Luther King e outros guerreiros negros que daqui existem. Eu vou dizer zumbi, foi um guerreiro pela paz dessa terra de gigante. Quem é? Mas estamos concentrados no centro-oeste, a cidade é Planaltina, Quilombo DF. Pode crer, então segura a fissura, controle a sua loucura. Negros, pobres, raps, pretos, é, malucos das ruas. Vivemos constantemente no meio da bandidagem. Falamos em nossas letras somente a verdade. Malocado nos mocós da cidade, vivendo vigiado, vigiando os otários. Civis, PMs, policiais folgados, esses pregos estão achando que atrasaram o nosso lado. Que nada, estou aí chegando, o nosso som ecoando, mais pesados do que nunca, então segura, malandro. Muitos acharam que iriam nos derrubar. Aqui é código penal, é bom se ligar. Sou da maloca, maluco. Só tem maluco. Sou da maloca, maluco. Só tem maluco. O Brasil é um país cheio de preconceitos. Isso pra mim não é novidade há muito tempo. A polícia racista, mata, mata mesmo. É uma merda, guerra fria, sem estia. Pra quem vive no submundo, periferia. É na quebrada com o dedo aperto, o tambor gira. Tem maluco que vacila, pira, tira. Quando não mata, morre, vai preso, é assim mesmo. Quer tomar uma serva, então beba. Quer fumar o bagulho, então acenda. Quer cheirar cheio, fique muito louco, do jeito que você quiser. Moleque doido. A consciência pro espaço, a autoestima destruída. Nem se liga, já era, um abraço. Então racista, explodam-se, vão tomar no... Tô cansado de demagogia, pilantragem, patifaria. Confesso, detesto playboyzada burguesia. Sou da maloca, maluco. Só tem maluco. Sou da maloca, maluco. Só tem maluco. Não vai morrer a geração, sou escuro, mameluco, pode vir perseguição. Que sobrevivemos a tudo, até a maldita escravidão. No início do mundo vejo o que gera, só negros atualizados, prontos pra guerra, enfrentamos a própria miséria. E pode mandar a polícia com armas de combate para atirar, invadir a nossa favela, bancar o desastre que vamos continuar. Porque a maloca é grande, é grande, bem mais forte que antes, que antes. Expressão fulminante, ideologia na mente, atitude no sangue. É só quem é negro sabe o que é a desigualdade. É só quem é negro sabe a origem da realidade. Sai dos porões dos navios para o calabouço do sistema. Ser libertado das correntes, hoje aprisionado por algema. Mas somos forte, branquinho, corre, corre. O preto vai atirar, segura o verbo, pois negro não, não morre, não morre. Enquanto não se libertar, pois no mundo negreiro sou mais um guerreiro com sangue no olho. Maloqueiro, fora da lei, mais justiceiro. Canto pela paz e não pelo dinheiro. Veja só, estou na favela, evolução na senzala, não sei se é melhor. População crucificada pelo sistema, sem dó, como os zumbi, vamos herdando a missão de ganga zumba, lutando contra a aquisição, organizando a fuga. Valeu população negra, vencemos mais uma fase, nos encontrando no próximo quilombo dos palmares. Sou da maloca, maluco. Só tem maluco. Sou da maloca, maluco. Só tem maluco. E você verá.